ZYK 524, 650 kHz. 5 mil watts de potência. Rádio Difusora M, 24 horas no ar. Jornalismo com credibilidade. Jornal da Difusora, aos sábados do meio-dia ao meio-dia e meia. A partir de agora, a Rádio Difusora passa a apresentar Festa Sertaneja. Festa Sertaneja, com o amigo Robson Valério. Piracicaba, bom dia, chegando na Difusora a partir de agora para mais uma festa sertaneja no seu rádio. Vamos juntos até às 7 horas da manhã, na melhor seleção musical para você. Começando sempre muito bem, em nome do Café Morro Grande, sou eu com você, Robson Valério, e a festa sertaneja mais uma vez na Difusora. Vamos lá, começando bem mais um dia com Tião Carreiro e Pardinho. Festa Sertaneja, 4 horas e 20 minutos agora. Programa Raízes do Sertão. Agora em novo horário, aqui na Difusora, todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, com o melhor do sertanejo. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Programa Raízes do Sertão, é uma atrás da outra. A melhor programação sertaneja do seu rádio. Programa Raízes do Sertão, apresentação do meu amigo Cezão. Tchau! Tchau! 650 Difusora. Baixe o nosso aplicativo e leve a Difusora com você. Fique antenado na rádio que dá show em promoções. Essa rádio é show. Aqui na sua Difusora, diariamente tem festa sertaneja. Muito bom dia para você que está acompanhando a gente, preparando aquele cafezinho Morro Grande, daqui a pouco saindo para o trabalho. Bom dia. Aqui festa sertaneja lá para Cida, no Jaraguá, acompanhando tudo na madrugada. Tá pronto esse cafezinho, Cida? Bom dia! Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais uma festa sertaneja pela Difusora. Muito obrigado pelo carinho, você que vem com a gente desde as 4 horas da manhã até agora, né? Vamos indo embora, para você ligadão na programação. Um grande abraço aqui do Robson Valério, né? Ponto final, mais uma festa sertaneja. Amanhã, bem cedinho, a gente tá de volta a partir das 4 da manhã, tá? Muito obrigado pelo carinho e nós vamos indo embora, para você ligadão. Um grande abraço aqui da Festa Sertaneja. Até logo mais. Tchau. Bom dia. Você não pensa em mim, só eu que...